uma vida, um carro forte de dinheiro. Uma vadia não existe mais a lei. A maldade é que manda pelo dinheiro. Vale tudo, impera ignorância. Mete o ferro nas ideias que se for da vida. Reagiu. Ele atira, não há mais chance pra piedade. Só pra maldade, não existe mais sinceridade. Não há amizade, cercado de traíres. O crime lhe oferece muito dinheiro, belas mulheres e várias preces pedidas por sua mãe, que de você não se esquece. Pede a Deus que ele não leve. Por mais bandido que tu sejas, tua mãe te adora. Seu irmão na sua não cola, mas você lhe gosta. Tem saudade da infância, de quando era crianças, brincando lado a lado os dois, é só lembranças. A maldade não tinham na cabeça, mas o tempo passa e perde-se a inocência. Já faz um tempo que você não cola em casa. Toda noite observava que sua mãe chorava, rosto triste, nada contente, pedindo a Deus que em seu filho plante uma semente de paz e de salvação, e que ele aprenda a ganhar honestamente o pão. Será que vale a pena morrer pelo dinheiro? Morrer sem ele, passando aperto. A vida é um jogo, quero apostar. Nas ruas sua vida nada valerá. Será que vale a pena morrer pelo dinheiro? Morrer sem ele, passando aperto. A vida é um jogo, quero apostar. Só Jesus Cristo salvará. Às vezes, mano, eu me pergunto quanto vale uma vida. A lágrima de uma mãe, o apelo da família, maconha da brisa, o estalo da cocaína. O conhaque abre apetite, vai pra cima em busca dos objetivos. Vai buscar o carro forte, vai na fé, no veneno e não na sorte. Depois é só malote, você também não queria. Só pra quem no bolso os ouro, vixe Maria. Bem que a coroa sempre lhe dizia, vai fazer a vida nas ruas, não tem mais família. Não aceitava, não pegava dinheiro, não recebia. Todo santo dia pede a Deus que liberte sua cria, que segue seu caminho sempre firme. Daquele jeito ligeiro com alguns pilantras e alguns que se dizem parceiro. Curte São Barzinho, puteiro, só na Drix. Paz vadia da quebrada, sempre um príncipe das vagabunda que abre as pernas por um papel, que não faz questão de dar no carro ou no motel. Deus do céu, onde foi que eu errei? Sempre o eduquei, sempre lhe peguei o bem. Ele quer ser um rei, ter seu trono, sua esquina. Vê os vermes rastejando e pulando por suas vidas. Quanto vale a vida? Um real papel, uma pedra, um tênis, um toca-fita, um relógio, uma bicicleta. Nas ruas de São Mateus, sua vida não vale nada. Dia ruim, hora errada, arrastado, rajada, bala. Seu velório, uma oração, caixão, algumas velas. Um a menos no morro, no asfalto, chora a favela. Será que vale a pena morrer pelo dinheiro? Morrer sem ele, passando aperto. A vida é um jogo, quero apostar. Nas ruas sua vida nada valerá. Será que vale a pena morrer pelo dinheiro? Morrer sem ele, passando aperto. A vida é um jogo, quero apostar. Só Jesus Cristo salvará. Deus, plante uma semente em seu filho. Faça que ele abra a mente e largue tudo isso. Essas mulheres, esse dinheiro, toda maldade, sem um desespero. Deus, plante uma semente em seu filho. Faça que ele se transforme em um filho digno. Honestidade ao invés de só maldade. Muito amor ao invés de perversidade. Às vezes, mano, eu me pergunto quanto vale uma vida. Um carro importado, a pedra, uma farinha. A droga te domina, não tem mulher nem família. Noite nem dia, só cachimbo, maluco, seringa. As vagabundas de você se distanciaram. Os camaradas já não colam mais no seu chegado. O seu dinheiro não é mais pra breja e nem pra seda. É só cachimbo, mano, carreira esticada na mesa. Seu carango se foi em uma porrada. Bem louco, deu de frente com poste e não sobrou nada. Mas como dizem que vaso ruim não quebra, você sobreviveu. Alguns dias na UTI, você renasceu disposto a começar uma nova vida. Longe das drogas, perto da família, louvando a vida. Que muitas vezes você atirou por nada. Em função do vício, roubava, matava, cheirava. Graças a Deus as preces foram ouvidas. Seu filho se regenerou, olha quem diria. Largou as drogas, vida bandida. As vagabundas, é, mudou de vida. Ao invés do cachimbo, ele tem uma bíblia. Ao invés de se drogar, versículo recita. Sérvio de Deus seguindo firme em sua igreja. A maldade já não tem mais na cabeça. Prega a paz, a união, a honestidade, dignidade. Se liga, e aí compadre. Agora com a bíblia debaixo do braço, pede a Deus que liberte seu irmão e segue seus passos. Lei da pereza.